A CPU, processador ou unidade central de processamento, é o componente do computador responsável por interpretar e executar a maioria dos comandos de outros hardwares e softwares do seu computador. Sem ele, seu computador simplesmente não funciona, já que ele é o cérebro que dá sentido e funções a todos os outros periféricos e é o que os liga para que o sistema operacional opere com todos eles para que faça funcionar. Todos os dispositivos usam algum tipo de processador, incluindo seu computador, notebooks, tablets, smartphones, até as smart TVs também entram nesse processo. Mas apesar disso, poucas pessoas sabem quais processos e quais componentes contêm um processador. Por isso, no episódio de hoje, conheça um pouco sobre como funciona o processador, a peça que dá todas as cartas para que os seus dispositivos funcionem corretamente. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e esta é a versão beta sobre processadores. Bem, hoje não tem muitos recados, aqueles recados básicos de sempre. O primeiro recado é que esse é o terceiro episódio desse mês de agosto sobre periféricos. Se você não ouviu os dois primeiros episódios sobre memória RAM e disco rígido, eu convido você para que ouça os episódios anteriores. Assim você vai ter um entendimento completo de como o seu computador ou como seus próprios smartphones, já que os conceitos também se aplicam aos smartphones, funcionam. São conceitos importantes de você saber para que você acabe não se perdendo em uma conversa tecnológica ou mesmo consiga definir melhor quais dispositivos você vai comprar no futuro. Por isso, além dessa versão em áudio, se você quiser ler um texto sobre esse episódio, você pode acessar em versãobeta.confiante, com i no final, .com.br/processadores. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Processador. Vamos lá. Não é muito comum a gente conhecer deles. Inclusive, eu creio que você, ao comprar um smartphone ou ao comprar um notebook ou coisa do gênero, deve ter se deparado com um modelo de processador que talvez você não conheça. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre as marcas especificamente. Marcas como, por exemplo, Intel, AMD, que são grandes empresas que produzem processadores, elas têm diferenças entre seus processadores, mas não vou entrar nesse mérito agora sobre qual processador é melhor. O episódio aqui é focado em o que é um processador, como ele opera, quais são os módulos que tem dentro dele para que ele funcione. E baseado em tudo isso, que você termine esse episódio sendo capaz de, caso precise comprar um processador para o seu computador ou para o seu notebook, caso lhe permita. É muito difícil hoje em dia, mas ainda acontece. Se você precisar comprar um processador, para que você saia desse episódio com um pouco mais de conhecimento sobre o assunto e aí consiga tomar uma decisão e comprar o processador correto para você. Vamos lá, mas o que é um processador? Processador é uma espécie de microchip especializado. A função dele é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados para que o sistema operacional utilize deles, dependendo da aplicação, é claro. Basicamente, o processador é uma poderosa máquina de calcular, é uma enorme calculadora. Ela depende de um determinado volume de dados, orientados no padrão binário 0 e 1, e tem a função de responder a esse volume, processando a informação com base em instruções armazenadas em sua memória interna. Como eu mencionei anteriormente, existem componentes e outras peças dentro do próprio processador que o fazem funcionar. O primeiro desses componentes é a ULA, que é a sigla para Unidade Lógica Aritmética. Trata-se do circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa, não só a calculadora do Windows que faz esse tipo de processamento. Processadores atuais possuem outra unidade para cálculos, conhecida como unidade de ponto flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes, de 64 a 128 bits, por exemplo. Eu creio que você não conheça, mas caso você trabalhe com tecnologia, já deve ter ouvido falar de alguma coisa chamada IPv6. O IPv6, diferente do IPv4, que tem 32 bits para endereçamento, o IPv6 tem 128 bits de processamento. Então, para ele calcular uma rede em IPv6, aí entra a unidade lógica aritmética para fazer essas operações matemáticas para entregar ao seu computador. Uma segunda parte do processador é a unidade de controle. Apesar do termo cérebro eletrônico estar longe de classificar e resumir o funcionamento de algum processador, a unidade de controle é o que há de mais próximo a um cérebro dentro do processador. Esse controlador define o regime de funcionamento e dá as ordens a diversas tarefas do processador. O que um processador deveria fazer? O sistema operacional vai mandar qual processo para o cache? Quais arquivos para o cache, que são os arquivos mais acessados pelo próprio sistema? Então a unidade de controle fica responsável por esse controle, como o próprio nome diz, de como os módulos dentro do processador serão usados. Uma terceira parte dentro do processador é a memória cache. Entenda o cache como espaço onde as instruções podem ser armazenadas dentro do processador. Dependendo da quantidade de trabalho que o processador enfrenta, nessa memória cache é alocada informações constantemente requisitadas. Por exemplo, processos do sistema operacional, alguma página da web que você acessa constantemente, outros aplicativos dentro do próprio computador. Para que isso acontece? Isso é uma forma de ganhar tempo. Como eu mencionei no episódio sobre disco rígido, é uma regra básica de qualquer sistema computacional que quanto maior a capacidade de armazenamento, menor a taxa de leitura. Quanto maior a capacidade de armazenamento, mais devagar o sistema vai ler esse arquivo. E o inverso também funciona. Quanto menor a capacidade de armazenamento de qualquer dispositivo, tende-se a acreditar que a taxa de leitura vai ser alta. E no processador é exatamente isso que acontece. Essa memória cache é feita para ganhar tempo. Esse processo é armazenado no processador e não é necessário que o sistema operacional vá procurar na memória RAM ou no disco rígido onde está determinado arquivo para que tal aplicativo funcione. Uma quarta parte dos processadores são os registradores. Só que até mesmo uma peça como processador precisa de instruções. Você já entendeu que a ULA faz os cálculos aritméticos ou os matemáticos, se preferir. A memória cache armazena os arquivos mais acessados e a unidade de controle controla como cada função dentro do processador deve acontecer, como cada componente deve operar. Mas até mesmo esses componentes precisam de instruções, e essas instruções estão nos registradores. O processador geralmente não sabe o que fazer com esses dados que chegam e saem dos processadores. Então o sistema operacional fica encarregado de colocar nos processadores as instruções para que eles leiam esses dados corretamente. E é isso que fica armazenado nesse tipo de memória chamada registrador. Diversas regras que orientam a unidade lógica aritmética a calcular e a dar sentido aos dados que recebe. Por fim, a unidade de administração de memória é responsável pela coordenação do funcionamento da memória do processador. Conhecida como MMU, que é a sigla para Memory Management Unit, é o recurso que transforma as instruções lógicas, as instruções virtuais, em endereços físicos nos bancos de memória. Cada processo pequeno que deve ser acessado pelo seu computador, como processos de sistema ou outras coisas, precisam de um espaço físico no pente de memória RAM para serem alocados. E é nessa parte aqui da unidade de administração de memória em que acontece essa administração. O processo chega até o processador. Se o processador perceber que pode ser um processo pequeno demais e que a memória RAM pode executar, a unidade de administração de memória, a MMU, fica encarregada de endereçar esse processo e mandar ele para algum espaço vazio dentro da memória RAM. Nessas suas andanças, você já deve ter visto algo como um valor conhecido como clock, que é a quantidade de gigahertz ou hertz do processador. Ter mais ou menos hertz significa o quanto essa velocidade de troca de dados com o sistema acontece. O processador que oferece, por exemplo, 2 GHz, pode realizar 2 bilhões de ciclos por segundo, 2 bilhões de funções ou 2 bilhões de instruções por segundo. O circuito clock, que mede os ciclos e orienta o ritmo de fluxo de troca de informações no processador, é um dos principais critérios para estabelecer a velocidade do processador. Cabe ressaltar, no entanto, que outros pontos entram nessa conta, como a interface de memória, a própria quantidade de memória cache é um fator determinante para a velocidade do processador, a arquitetura do processador, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, fora outras coisas. Mas o importante é a velocidade do clock, que é o que determina a velocidade que o seu sistema operacional e o processador vão trocar informações. Naturalmente, quanto maior for a quantidade de clock dela, mais rápido seu processador irá processar as informações e, em contrapartida, seu sistema operacional teoricamente funcionará melhor, já que sabemos que, como eu mencionei agora há pouco, não depende apenas da velocidade do clock que seu sistema funcionará rapidamente. Existe uma série de outros fatores, como por exemplo, a própria velocidade de leitura do disco rígido, a memória RAM, o próprio sistema operacional que você usa, as aplicações que tem instaladas nele. Tudo isso faz parte e tudo isso contribui e são fatores determinantes que podem decidir se algum processador será capaz de processar tudo isso ou não. Um processador moderno geralmente é pequeno e quadrado, com algumas pontas circulares e conectores metálicos na parte de baixo. Não é comum você encontrar hoje processadores com pinos, mas caso você os encontre, tenha cuidado ao encaixar eles no soquete da sua placa-mãe, porque esses pinos, se forem forçados ou se forem mal colocados, eles podem entortar muito fácil. Então tenha um extremo cuidado, principalmente quando for instalar eles na sua placa-mãe. Se você nunca viu como é que é um soquete da sua placa-mãe, se você nunca teve curiosidade de abrir, o processador fica acoplado diretamente a um soquete na placa-mãe, ou conhecido também como slot. O processador é inserido nesse soquete com a parte de baixo virada para esses contatos, e uma pequena alavanca ajuda a prender esse processador para que ele mantenha um contato firme com a placa-mãe. Um detalhe importante dos processadores é que mesmo que você ligue ele por alguns segundos, os processadores mais modernos podem ficar muito quentes. Para ajudar a dissipar esse calor, é quase que obrigatório você colocar uma pasta térmica entre o processador e o dissipador da ventoinha ou do cooler, como você preferir chamar. Geralmente essas pastas térmicas vêm junto ao dissipador ao você comprar um processador novo. Caso você não tenha comprado um processador novo, você precisa ir numa loja de informática e comprar uma pasta térmica. A minha recomendação é que, se você usar o seu computador constantemente, ligar todos os dias, usar ele por muitas horas, como é o caso de muitas pessoas que transmitem jogos pelo YouTube ou pelo Twitch, eu recomendo que você troque a pasta térmica a cada 4 meses. Um outro detalhe que é importante são os núcleos do processador. Alguns dispositivos ainda usam processadores com um único núcleo. Mas o que é um núcleo? O núcleo do processador é onde são processadas todas as informações que chegam do sistema operacional para que o processador processe. Por exemplo, quando são processos muito longos, eles são mandados ao processador para serem processados mais rápido, para que ele leia todas as instruções rapidamente e retorne com algum resultado para a placa-mãe. Quanto mais núcleos dentro de um processador, ele vai processar mais informações simultaneamente. Então quer dizer que um processador com 2 núcleos ele irá processar o dobro de informações do que um processador com 1 núcleo processaria. Alguns processadores também podem virtualizar núcleos para cada núcleo físico que está disponível. É uma técnica conhecida como hyperthreading, que muitas placas-mães atualmente apresentam essa função também. Significa dizer que um processador que tenha 2 núcleos funciona como 4 núcleos, e um processador com 4 núcleos pode funcionar com 8 através dessa função. Esses processadores virtuais são chamados de threads, que também é um nome muito usado. Você pode usar threads para nomear esses processadores virtuais. Threads também são fragmentos de processos que são executados na memória RAM. Mas é importante frisar aqui que processadores físicos desempenham muito melhor que um processador virtual. Não é simplesmente o número de núcleos que o seu processador tem, não é a velocidade de clock que vão ser fatores isolados que vão determinar se um processador é melhor que o outro. Sempre depende muito do tipo de software que você vai executar. Em outras palavras, a aplicação que você vai executar no seu computador. Um processador pode ter uma velocidade de clock baixa, pode ter 1.5, 1.4 GHz, mas ele pode ter vários núcleos, ou ele pode ter 2 núcleos, e com o processo de hyperthreading ele pode funcionar como 4 núcleos, que pode compensar, por exemplo, um processador de apenas 1 núcleo que funciona como 2. E mesmo assim ainda é complicado dizer qual desempenharia melhor em qual cenário. Depende inteiramente do que você vai utilizar. Se você olhar as especificações dos seus jogos, por exemplo, ele pode recomendar que você utilize processador de tal modelo, como um i5, um i7, porque esses processadores têm mais núcleos e em função disso o seu jogo irá desempenhar melhor. E em contrapartida, não são todos os softwares que utilizam dessa função. Muitos dos softwares mais simples, como o MS-DOS ou o próprio Word e Excel, podem utilizar apenas 1 núcleo do seu processador. Muitas das vezes, softwares mais simples nem chegam a ser processados no processador. Quando percebe que é um processo muito simples, ele é encaminhado para a memória RAM e lá ele é processado. Outro componente que também é importante é a memória cache dentro do processador. Geralmente, processadores que têm a memória cache costumam armazenar mais processos e mais instruções que você acessa com mais frequência. Então, o processador grava essas informações, grava esses aplicativos, esses arquivos e essas instruções que você acessa com mais frequência e deixa ele alocado na memória cache, pelo menos até que você desligue ele, para que o processador não tenha que buscar esse arquivo lá no disco rígido. ou lá na memória RAM, que levaria mais tempo. Então, para evitar esse tipo de coisa, para encurtar o tempo de processamento, o processador pega esse arquivo e joga na memória cache. Muitas das vezes, essa especificação sobre a memória cache de algum processador fica escondida nas entrelinhas, mas quem trabalha com informática ou um consumidor mais detalhista que presta atenção nesses detalhes vai perceber que uma memória cache de 3 MB, 4 MB faz uma diferença enorme. Diferentemente dos outros dois episódios que eu dei dicas sobre quais memória RAM você pode utilizar, quais modelos você deve pesquisar, quais modelos de disco rígido você pode comprar, mas nesse caso específico do processador, não tem como dizer com certeza qual é o processador mais indicado para você. O que eu posso dizer como conselho é que você passe a comprar processadores a partir do i3. Por quê? Referindo-se a processadores da Intel, nesse caso, que são os mais conhecidos e os mais comprados. Por que eu recomendo a partir do i3? Porque o i3, apesar de ser uma linha de processadores um pouco menos robusta que um i5 ou um i7, ele apresenta boas funções. Então, esse tipo de processador, dependendo do uso, é mais do que suficiente para que você trabalhe, por exemplo, com um aplicativo de escritório, rode alguns jogos. Tem um notebook aqui que tem um processador i3 de quarta geração e ele dá conta de rodar algumas coisas. Claro, nada no Ultra, nada no gráfico 1080p 60fps, mas ele roda algumas coisinhas das antigas, é claro, não roda coisas mais recentes, mas ele é capaz de rodar jogos tranquilamente. Agora, se você já trabalhar com edição de vídeo, jogos e outras coisas, você pode correr atrás de, por exemplo, um i5 ou um i7. Talvez um i5 seja mais do que suficiente para o seu caso, porque o i7 já é um processador um pouco mais caro, já é um processador que deve processar muita informação e pode ser um desperdício de recurso se você comprar ele para rodar os seus jogos, dependendo do jogo, é claro, porque isso vai de cada um para cada um. Então, nesse caso, procure analisar o que você vai usar e, baseado nisso, vá atrás do seu processador que você tanto quer. Então é isso, esse foi o episódio sobre processadores. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo do que deveria, mas processadores é uma parte interessante do seu sistema computacional e dos seus próprios dispositivos que você utiliza no seu dia a dia, seja videogames, seu PC, sua televisão, Smart TV. Então, um processador está presente em todos esses lugares, e em todos esses lugares ele desempenha essas funções importantes de processar os dados que vêm do sistema operacional e retornar a eles o mais rápido possível, da melhor forma possível, para que você utilize o sistema da melhor forma. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu vejo você na próxima segunda-feira. Obrigado por escutar e até lá!